fazer tantos pães para saciar também a turma. 15:34. Jesus lhes disse: quantos pães tendes? Eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. 15:35. Tendo ordenado a turba recostar-se sobre a terra, recostar-se literalmente cair para trás, recostar-se, posicionar-se para comer, reclinar-se à mesa. 15:36. Tomou os 7 pães e os peixes, rendeu graças, partiu-os e deu aos discípulos, e os discípulos às turbas. 15:37. Todos comeram e saciaram-se, e levaram a sobra dos pedaços, 7 cestos redondos, cheios. Saciaram-se, saciar-se, satisfazer-se, fartar-se, estar satisfeito. Levaram levantar, suster, sustentar alguém, algo a fim de carregar, tirar, remover, levar. E redondos, algo redondo, trançado ou dobrado, qualquer coisa enrolada em um círculo, cesta de junco, trançada, espaçosa, em forma de círculo, capaz de conter um homem. 15:38. E os que comeram foram 4.000 homens, fora mulheres e criancinhas. 15:39. Após despedir as turmas, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Entrou no barco, né? Literalmente, embarcou no barco. Beleza. Então vamos aqui voltar ao primeiro texto, né? A primeira passagem que nós lemos aqui hoje, cura da filha de uma cananeia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o aspecto só histórico, né, da cena, para a gente poder depois entrar no processo da passagem em si, né, do que ela quer dizer, e aí para a gente discutir, trocar informações, para não ficar só em mim e tal. Então, cura da filha de uma cananeia. Na realidade, trata-se daqui de uma pessoa que nasceu em Canã, né? Por isso cananeia. Então, naquele mapinha que nós pegamos, distribuímos logo em março, Canã estava na Galiléia. Lembra disso que a gente falou? Galiléia, Samaria e Judéia. Eram três, né? As três mais importantes divisões da Palestina daquela época, a época de Jesus, e que na realidade não tinham sido os romanos quem fizeram isso. Quem fez isso foi o próprio Herodes. Lembra disso? O tetrarca que a gente estudou aqui. Uhum. Então, só para a gente se posicionar onde se passou essa passagem aqui, para a gente ter uma ideia. Tiro e Sidom, né? Lá aqui no capítulo 15, versículo 21. Depois de sair dali, Jesus retirou-se para as partes de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram duas cidades, né? Se a gente olhar naquele mapinha, que não sei se vocês jogaram fora, mas o meu está aqui. Está aqui Sidom, lá em cima na Palestina, na área hoje do Líbano. E Tiro, aqui dentro da parte da Fenícia, né? À margem do Mediterrâneo. Beleza? Só para a gente ter uma ideia. Eis que uma mulher cananeia que saída daquele território, né? Então a gente já se posicionou onde se passa a história, né? Local da Palestina que ali aconteceu, gritou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Filho de Davi, por quê? Quando a gente começou a estudar esse Evangelho de Mateus, o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, o que que fala? Lembram disso? Fala sobre a árvore genealógica de Jesus. Ou seja, os parentes de Jesus até chegar a ele. Fulano de tal, era filho de Beltrano, passa por Davi. O que que a gente discutiu na época? Na realidade, os historiadores, os exegetas, aqueles responsáveis por tudo isso, eles, se não é verdade, foi assim que foi feito e assim que está, eles ratificaram que Jesus tinha uma linha de rei. Ou seja, para aquelas pessoas daquela época, né, isso significava muito, mas Davi a gente sabe que foi um grande, né, um grande regente desse povo de Israel. Então, ratifica, no primeiro capítulo, né, desse evangelho aqui, que Jesus tinha uma linhagem, né, que vinha de Davi. Por isso que eles falam, Jesus, filho de Davi. Por isso que eles estão fazendo essa associação. Isso aqui não está por acaso. Ou seja, que Davi foi o grande, né? Aquele que derrotou Golias. A história do Davi a gente já sabe, né? Aquele... O cuidador de ovelhas lá, eles falam que era o pastor de ovelhas, e que derrota o Golias, que era o filisteu. Isso está lá no Velho Testamento. Isso não está aqui, mas... A gente já, quando a gente leu a introdução, tem algumas informações que a gente foi lendo de parente, lembra disso? O fulano de tal casou com o Beltrano, né? Por aqui. Outra coisa que a gente pode falar a respeito histórico daqui, não estou olhando o conteúdo da passagem. Tem muita coisa aqui à luz da doutrina espírita. Eu acho que vocês já pegaram aqui muita informação. A gente pode observar aqui também o seguinte. 15:24. Em resposta disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos ver o seguinte. Mesmo essa nação judaica, que é uma nação muito unida, muito conjunta, eles diziam que tinham pessoas que não estavam atreladas a todos os preceitos deles. Então, por exemplo, um exemplo disso é a própria Samaria, né? Os judeus samaritanos não eram considerados bons judeus daquele convívio que tinha os judeus da Galiléia e os judeus da Judéia, tá? Então Jesus afirma aqui, ó: não fui enviado senão as ovelhas perdidas, ou seja, aqueles que estão em erro, né, em equívoco, da casa de Israel. A casa de Israel, ou seja, na realidade, a casa do Pai, porque todos eles ali acreditavam e tinham que fazer as suas obrigações religiosas em Jerusalém, que fica na Judéia. Então, todas as grandes festividades judaicas, eles desciam para poder fazer reverência, adorar a Deus no templo em Jerusalém. Isso era muito importante para eles. Isso era muito importante. Já os samaritanos não faziam isso. Eles construíram um outro templo aqui no Monte Garizim, e eles adoravam a Deus nesse. Por isso que eles eram detestáveis. Para vocês terem uma ideia, os samaritanos, eles eram mais detestáveis que os próprios romanos. E olha que os romanos cobravam impostos. E a gente sabe muito bem que os judeus não gostam de ser extorquidos, pagar qualquer coisa. Mas eles odiavam mais os samaritanos do que os próprios romanos. Bem, eu acho que a gente fecha aqui essa parte de conteúdo histórico, que é uma coisa que a gente foi estudando, a gente foi observando, para discutir a passagem em si, que é uma passagem bonita. Né? Sim. E vocês vejam que Jesus... não é de primeiro momento que ele atende aquele chamado, né? Aí cabe o quê? A nossa reflexão para saber por que Jesus não atende de primeiro momento, qual é o processo que a gente pode discutir à luz da doutrina espírita nessa passagem, né? A minha filha está endemoniada, né? Era uma situação que era difícil realmente, né? E a gente pode discutir isso observando alguns preceitos espíritas, né? Como a própria questão da obsessão. No Evangelho, no Novo Testamento, nas passagens bíblicas, há várias pessoas que estão com processo obsessivo constante. E Jesus sempre passa lá e vai resolvendo os problemas. E aí envolve um monte de coisa. Aí eu queria que vocês discutissem, né? Que a gente colocasse as nossas ideias aqui para a gente pegar qual é o ensinamento maior dessa passagem aqui que a gente pode, né, ilustrar bem e dissecar para a gente poder estar estudando de fato, né, esse texto evangélico, né, esse texto aqui do Novo Testamento. Porque depois que a gente entende o texto e o contexto do texto, não vamos esquecer nunca mais. Essa passagem ela vai ficar para a gente exemplificar um monte de coisa. Perfeito? Eu não entendi quando ele fala: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los cachorrinhos. Também não entendi. Eu não entendi a condição que ele coloca e depois ela responde. Aí ele aparece. Mas ela tem uma resposta para ele. Aí ela fala que os cachorrinhos também comem as migalhas, né, que caem da mesa. Mas o que seriam os cachorrinhos e as migalhas? Pois é, vamos ter que discutir, né? Vamos ter que. Todo mundo aqui. Colocar o seu ponto de vista para saber o que significa isso, que essas alegorias de Jesus, que eram muito pertinentes, né, naquela situação daquele povo, né, que era um povo, nem todos eram, tinham conhecimento, né, de escrita e tal, mas estavam vivenciando ali com o mestre aquelas observações todas. Eu acho que é que cabe a gente pensar sobre isso aqui. Eu não consigo visualizar Jesus negando socorro para ninguém. É, foi de propósito, né? Porque então, não vai... exatamente. É. Então, eu imagino que... exatamente. Talvez tenha... não sei se forçado uma situação para que aquela situação servisse de exemplo para os discípulos que ali estavam, né? E que a todo momento queriam afastá-la, porque ela devia estar incomodando quando ela... o tempo total muito nervosa, assim eu imagino. Então, não consigo ver Jesus dizendo, não vou ajudar, você não é merecedora, né? Tipo, não vou... quando ele diz assim, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, como se ele estivesse desmerecendo dela, né? E aí quando ela reverencia e se mostra temente, vamos dizer assim, ele vai e diz, tá vendo? A sua fé... é fé, né? Exatamente. Mas o que a gente pode extrair de mais importante aqui? Independente nessas entrelinhas aqui que Jesus colocou, essas alegorias. A fé dela, né? A fé, exatamente, né? A fé, a mulher é grande, ela a tua fé. Que seja feito para ti, como desejas. É. E desde aquela hora essa filha foi curada. Está lá no 1528, né? Ela mesma poderia fazer isso, exatamente. Mas por quê? Porque a fé dela, ela estava acreditando mesmo, né? Só que quando Jesus estava ali, foi pedir a Jesus, mas Jesus falou. Não é que Jesus não tenha negado, né? Eu também vejo igual a você, que ele não negaria, mas ele disse, eu vim para as ovelhas perdidas. Qual é a tua necessidade? A tua necessidade, será que é uma necessidade que ainda precisa? Ou você mesmo pode né, agir, se você realmente tiver a fé que você necessita, entendeu? De repente ele falou, eu vim pros doentes. Sim. Você com a sua fé já consegue. Você já consegue sozinha. Já consegue sozinha andar, fazer isso aí. Né? E curar a sua filha. Mas eu acho que ele quis mostrar isso, que existem todos os casos, todo mundo é merecedor, né? De ter a solução do seu problema, vamos dizer assim. Mas ele se colocou como qual é a tua necessidade? Será que você mesma já não está vendo que você mesmo pode? Consegue fazer isso? Tenha olhos de ver, orar e vigiar. Eu acho que foi mais nesse sentido. E aí ela responde a perguntinha ali, né? Dizendo, não, mas também os cachorros não ficam lá? Também quero, ajuda, entendeu? Também sou, né? Não sei, eu vejo dessa forma, né? E aí ele falou, tá bom, então seja feita a tua vontade. Ou seja, como a sua fé realmente, não, eu estou aqui, eu me humilho, eu venho, eu sou simples, venho a ti, mas eu preciso, eu quero que a minha filha esteja, eu creio nisso. E aí Jesus, então, ratificou também a fé dela, falou, então você já fez a sua vontade mesmo. Eu acho interessante uma coisa, isso aí que você falou agora fez todo sentido para mim, e corroborou uma coisa que eu percebi que assim, ele não pede a fé da filha. Porque ele poderia colocar assim, se você está passando por um processo de obsessão e por algo assim, é necessário que você tenha fé para que aquilo aconteça. Não, a gente não sabe se a filha tem ou não fé. A filha pode não ter fé, mas a pessoa que tem uma ligação muito, muito fluida, muito íntima, que é claro a ligação materna, foi suficiente a fé dessa ligação para que ela pudesse ter sido curada. Então... é diferente isso, né? Esse negócio de você mesmo, que ele também coloca isso, você poder com a tua fé, com o seu processo de como andar sobre as águas, você mesmo se curar, e também é o que ele fala com os apóstolos no final, né? Vão lá, vocês conseguem fazer o que eu fazia também. Tipo aquele adágio antigo lá da Grécia, não sabias que sois deuses também. Então assim, que momento que a gente consegue ter essa consciência crística, né, que nós também podemos fazer sem precisar às vezes ter um catalisador do lado. Por nós mesmos temos a fé o suficiente para falar, não, estou fazendo o certo, eu sou parte disso também, eu posso fazer da mesma forma que Cristo fazia. É o que ele também tentou passar para os apóstolos, né? Eu vi uma discussão sobre isso até, dentro de um núcleo espírita, sobre a necessidade do enfermo ter fé. Existe uma corrente que diz assim, que sem a fé do enfermo, ele não consegue a cura. E a outra corrente fala assim, não, a lei ela existe independente da sua fé. Então, se eu aplicar a lei, por exemplo, através de um passe poderoso, através de uma interposição, de algum meio mediúnico, aquela pessoa ela vai ser curada. Independente dela ter fé, dela acreditar ou não, ela pode ser ateia, ela vai chegar lá, eu vou fazer algo e ela vai ser curada daquela obsessão, algo assim. E aí cada um fala, não, mas aí ela pode estar fechada para aquilo, porque ela não tem fé, então... Por exemplo, a filha dela podia estar fechada para aquilo, então a filha dela... Então, olhos de ver nesse momento, né? Não ia receber aquela imposição da mãe, então... Eu acho isso muito interessante, Ana. O momento que você mesmo sozinho consegue ter energia suficiente até para tratar os males do corpo. Uhum. Até na ciência tem esse estudo também, tem um efeito placebo. Uhum. Mas o cara não acredita em nada, não acredita na religião, ele está acreditando no remédio. Uhum. Ele acredita tanto no remédio, não está acreditando em Deus, nada disso, mas... ao ponto de que às vezes ele consegue, de alguma forma, desencadear algum processo químico no corpo dele e realmente curar aquela doença. Uhum. Então, assim, fazer que momento fim, realmente que ele começou a ter uma consciência, uma elevação, que às vezes nem tendo a necessidade de um símbolo religioso. É ele, por ele mesmo, conseguiu despertar isso. Então, já é um pouco também do que ele fala, de que você sozinho, até que ponto vocês vão precisar de mim, né? Uhum. Tem uma parte também que eu diria, que Jesus fala isso, até que ponto eu sempre vão me chamar, até que ponto vocês não vão conseguir andar sozinhos e fazer o que eu faço. Acho que até na ciência tem isso também, do efeito placebo, né? Tem esse processo que não necessariamente é desencadeado por uma fé religiosa. Na realidade Jesus sempre, quando curava, sempre tinha aquela frase final, né? A tua fé te curou, vai, não peques mais para que o pior não te aconteça. Tem um livro, não sei se vocês conhecem, um livro chamado Aqueles que não foram curados por Jesus, sabia? Isso. É um livro desse. É espírita. É porque muitas pessoas chegaram para ele para ser curado, mas ele sempre perguntava se a pessoa tinha fé, se a pessoa acreditava. Que na realidade, o que ele estava... o poder de Jesus era um poder assim... né? O espírito mais perfeito que esteve entre nós, imagina. Se a gente, quando chegava perto do Chico, já exalava aquele amor todo, imagina chegando perto de Jesus. Deve ser um negócio assim, né? Mas ele sempre perguntava a essa pessoa se ela, né, acreditava, se ela tinha fé. Porque ele acreditava muito sobre... tanto que a gente, na passagem do grande mostarda aqui que a gente estudou, falava exatamente sobre isso. A Sueli falou sobre as parábolas que nós estudamos, aquela do grão, que é a menor parte, né? Eu falei assim, eu tenho certeza, se eles estivessem aqui ouvindo, já reconheceriam, porque naquelas parábolas que nós estudamos aqui em Mateus, a do grão está lá, é menorzinha. Mas ela falou sobre essa parábola. Por quê? Porque a gente não precisa ser maior do que a gente é. Nós não somos nada. Mas a gente precisa acreditar, né? Há uma sentença no Evangelho que diz o seguinte: aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. Perfeito? Então, nós temos que acreditar que a ajuda chega, que nós somos olhados, nós somos muito bem conduzidos, mas a gente não acredita nisso. Porque na hora que a gente vê o problema, a gente desaba. O próprio Pedro, ai meu Deus, e agora? Jamais o negarei, Senhor, jamais. Pedro, diga uma coisa, antes que o Galo cante, você me negará 3 vezes essa noite aí. Não, jamais. E aí... até o despertar dele, a partir daquele momento ele é outra pessoa. Essa passagem aí exemplifica mais, para a gente poder ir para outros, confirmar, a questão de fé mesmo, tá? E aí a gente pergunta, pô, mas Jesus não vai ajudar a pessoa, porque a pessoa está aqui atrás, e o Jesus era cheio de exemplos, né? Pô, mestre, ela está gritando atrás da gente, o senhor não vai resolver essa situação? O filho de Deus, né? Eu não via, a não ser para as ovelhas perdidas de Israel. A situação dele era essa. Ele não ia viver numa situação cômoda. A situação de Jesus seria sempre essa. As pessoas sempre pedindo, e eles que se acostumassem com isso, se quisessem segui-lo. Porque era de gritaria, era de muita solicitação. Então Jesus está tranquilo. Muito tranquilo. Então, eu acho que nesse momento era mais uma lição para eles do que para o próprio mestre. As pessoas vão gritar? Vão gritar, vão berrar, vão reclamar, vão pedir. E vocês acham que o atendimento vai ser o quê? Uma fila, todo mundo muito bem e tal? Não. Vai ser sempre a questão do desespero, do alívio. Para mim, eu vejo como uma resposta para os discípulos. Porque Jesus estava sempre ensinando. E esse ensinamento fica, de fato, muito relevante quando ele dá o seu próprio exemplo, sem se exaltar. Estou pedindo, estou falando. E aí começa esse diálogo que ele tem com a mulher, né? A mulher está lá dizendo assim: não é bom que nós tiremos a comida das crianças, né? E demos para os cachorrinhos. Que porra, que metáfora é essa? Que é isso, né? Precisa que você fale também. Precisa, a gente, que a gente precisa, que a gente enxerga com isso? O que, que a gente acontece? A misericórdia divina do Pai, ela está para todos, né? E aí a mulher responde, numa boa, excelente resposta. Mas os cachorros também comem da comida das migalhas que caem. Ou seja, essa misericórdia, ela está para todos, independente de ser animal, independente de ser gente, independente de ser quem quer que seja. Ela é imensa, né? Então, e aí Jesus diz: mulher, a tua fé, ela é imensa, pois desde já a sua filha está curada. O que que significa? O que que nos dá um exemplo sobre isso? Essa caridade que a gente fala, que a gente tanto busca dentro da doutrina espírita, né? Que é a questão lá 892 do Livro dos Espíritos, né? Qual é o sentido da palavra caridade segundo a qual entendia Jesus? E aí os benfeitores espirituais respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Segundo os imortais, esta era o sentido, o conceito de caridade de tal qual entendia Jesus. Benevolência está associada à questão de trabalho. Quem é benevolente é aquele que trabalha a favor do próximo, né? O exercício da benevolência é o nosso trabalho. Então, quando a gente faz alguma coisa para o outro, esse é o nosso exercício de benevolência. A indulgência, que ele fala para as imperfeições alheias, nós sabemos que todos nós não somos perfeitos. Mas nós não temos que aceitar o que o outro diz, mas nós temos que entender até onde ele pode ir. O professor Raul Teixeira, ele sempre dizia, para a gente não ser, nós temos que ser indulgentes sem sermos coniventes. Conivente é aceitar aquilo e concordar, né? Indulgente não. Indulgente é você entender que o outro não pode andar mais do que ele já andou. Então ele está no nível dele. E o exercício da indulgência significa a questão da misericórdia. Quando nós somos misericordiosos, nós estamos sendo indulgentes. Por quê? A misericórdia divina para com nós, o Pai, né, que sabe que nós somos imperfeitos, que estamos errando, ele jamais criaria seres como nós para poder nos castigar eternamente. O fogo eterno vai pagar por isso. Ele sabe que nós somos imperfeitos. Não, não precisaria disso. Mas quer que nós acertemos, cada um de nós, dentro da sua possibilidade. Então ele tem misericórdia por todos nós. Porque ele sabe que nós não podemos ser aquilo que nós ainda não conseguimos ainda adquirir, que é um processo de evolução que nós estamos buscando nas nossas encarnações. E a questão do perdão, o perdão é talvez o ponto mais relevante, mais difícil para todos nós. Porque quando a gente diz que perdoa, a gente diz que perdoa, mas a gente não quer ver mais a pessoa. Eu perdoo o Tadeu, mas esse que não passa mais perto de mim. Que não chegue próximo, não se aproxime. Isso não é perdão. O perdão, segundo alguns autores, e que a gente já andou estudando, para ver quando é que nós perdoamos? Quando nós encontramos, naquela situação que nós vivenciamos com aquela pessoa, algo que nós não temos mais mágoa, ressentimento. Então, o Tadeu... já peguei no pé do Tadeu. Sacaneou. E, naquele momento, eu senti, de fato, um processo muito de mágoa, ressentimento. Não vou perdoar o Tadeu. Daqui a algum tempo, o processo passou. Eu encontrei com o Tadeu e a gente já está conversando sobre aquilo e eu já estou até rindo com ele daquela situação. Isso é o perdão. Eu já passei adiante, eu já não relevo mais aquilo. Enquanto a gente não se sentir dessa forma, nós não perdoamos os nossos amigos, né, os nossos parentes, nossos entes, aquelas pessoas que estão próximas a nós, com as nossas querelas que nós temos. o perdoar, talvez hoje, para todos nós que somos espíritos muito imperfeitos, né? Da terceira ordem lá, como diz o Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos. Terceira ordem, classe décima. Zombeteiro, batedor. Por aí. É, então, o que a gente precisa entender? A questão, hoje a gente enxerga muito com caridade uma coisa muito superficial, né? Muito, deu um donativo, é caridade, sim, é caridade. Mas os amigos espirituais nos disseram que a caridade, ela está dividida em duas partes, né? Uma caridade moral e uma caridade material. Todos nós podemos fazer caridade, mesmo aqueles que não têm, que não são abastados, que não têm recursos financeiros, né? Materiais para poder fazer. Então, que se faça a caridade moral. O abraço, o aperto de mão, né? Se fazer de orelha. Aquela pessoa está fazendo caridade quando você está atuando dessa forma junto ao seu companheiro, seu próximo. Perfeito? Então, esse diálogo, para mim, era mais uma exemplificação para aqueles que estavam muito próximos a Jesus. Há textos bíblicos, que eu cheguei a estudar, que dizem que essa família era uma família muito abastada de Canaã. Já tinham procurado todos os médicos, já tinham visto tudo, e não tinham encontrado nenhuma solução. Mas viram a oportunidade que Jesus passava para poder. Ele vai ser o destino que nós vamos tentar ver com a nossa filha, porque ele vai curá-la. Então, hoje, né, dentro dos processos que nós temos, os processos de resgate, né, a questão da obsessão ela continua até os dias atuais. Isso é processo obsessivo, né? Lá no Livro dos Médiuns, né, na nossa codificação, diz processo obsessivo, está dividido em três partes. Obsessão simples, fascinação e a subjugação. Isso aqui já era um processo de subjugação, que as pessoas às vezes chamam de possessão, né? Mas lá no Livro dos Médiuns está como subjugação. E essa subjugação é quando a pessoa já não toma mais, ela não tem mais domínio sobre si, né? Não é que o espírito entrou nela, mas é que às vezes até uma falange de espíritos que começa a coordenar. O Edson está careca de ver essa situação aí. Que aí dá, dentro da doutrina espírita, o André Luiz, ele fala muito bem disso quando ele fala sobre os ovoides. Lá no livro Libertação, que é um livro muito bom, pesado. Eu já li esse livro. Libertação. É o sétimo livro do André Luiz. Dizem cidades inteiras formadas por ovoides. São as pessoas que às vezes nem percebem que tem espírito em cima do carro, do lado dele, em cima dele. São seres que perderam a sua perfeição, sua plasticidade. O espírito, ele já não tem mais forma. Ele está deformado. Mas isso é o quê? Um processo de consciência dele. Como é o nome do livro? Qual é? Libertação. As cidades inteiras. E o processo de subjugação é a possibilidade de as pessoas aceitarem esse tipo já de espíritos, que já começam a comandar, tá? Então, e o processo obsessivo, a gente tem que entender o seguinte, ele não só acontece no mundo material, ele acontece também lá do outro lado. E acontece de lá para cá, daqui para lá, é um processo que é contínuo entre os mundos. Porque a gente imagina que o processo de obsessão é só o espírito em cima da gente, mas nós também obsediamos. Eu conto uma historinha assim. É, a gente também obsedia. Inclusive encarnado, encarnado. Talvez seja, exatamente. É, encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado. Encarnado para desencarnado. Desencarnado. Quando eu chamo, por exemplo, aquela senhora que chama constantemente pelo marido, ela está obsediando ele. Sim. Não deixa, ai meu querido, pelo amor de Deus, me ajuda, me salva. É agora, isso aí. Está sempre, ela está obsediando ele. Porque ele não consegue seguir adiante pela preocupação do chamamento dela. Processo obsessivo. Não estou dizendo aqui que é o processo de subjugação. O processo de subjugação, no Livro dos Médiuns, tem vários. A gente vai encontrar. A gente já estudou isso aqui. Lembro que tiveram vários momentos que nós estudamos esse processo. Então, nessa situação aqui da cura da cananeia, da filha de uma mulher cananeia, tem processo obsessivo, tem questão de caridade e tem lição para todos eles que estão ali, né? A vivência evangélica cristã não é uma vivência simples e fácil. Não é um mar de rosas, porque a maioria das pessoas... Aceitei Jesus. Não tenho mais problema. Realmente. Do ponto de vista de consciência, moral, se você está entendendo o que ele quer na sua mensagem, não vai ter mais. Porque você vai entender o que você está passando. Só que a pessoa não quer mais sofrer. Acha que o sofrimento acabou. e muito pelo contrário. Com a doutrina espírita, a gente sabe que o sofrimento nosso, ele é inerente às nossas questões de melhoria, de necessidade. Nós temos que passar por isso. Até para melhorar. Até para melhorar. Como é que nós vamos ficar curados se não tomamos o remédio? E o remédio é aquela dor, é aquele processo que nós estamos vivenciando. Difícil, complicado, mas extremamente bem olhado, bem vigiado pelos amigos espirituais que nos coordenam e que estão junto a nós ali para nos segurar quando nós, né, titubearmos no processo para seguir adiante. Ai, meu Deus, ai, agora, como é que vai ficar isso? Morreu fulano, perdi um emprego, como é que vai ser essa situação? Para, vamos perseverar, que sempre vai acontecer alguma coisa para nos ajudar. Não estamos largados como simplesmente seres que estão isolados no universo, sem nenhum tipo de proteção, não existe isso. Há muitos espíritos desequilibrados, mas há muitos também equilibrados que pedem para nos ajudar. O problema é que a gente só abre janela para o desequilíbrio. E aí fica, né, o processo de livre-arbítrio nosso escolhendo as companhias que nós desejamos. Então, qualquer momento que nós vivenciemos de situação difícil, de dor, de situação complicada, vamos ter equilíbrio para passar por aquilo. Vamos chorar, vai doer, mas nós vamos ter que ter capacidade para pelo menos elevar o nosso pensamento para o nosso amigo espiritual, para Jesus, para Deus, para que nos mande orientação, para que nós possamos passar por aquilo. E o que nós temos que pedir é coragem, resignação para viver aquela situação que vai passar. Tudo passa. Não existe nada que vai ficar eterno. Né? Maria. Exatamente. Então, para nós, o Evangelho de Jesus, a sua vida, é uma lição. Isso ele estava dando uma lição. Mulher, a tua fé é tão grande que sua filha já ficou curada. E Jesus, automaticamente, os espíritos impuros, né, se afastaram. Por quê? Poder moral, né, condição moral, condição de conseguir dizer, faça, e aí vamos obedecer. Quem não tem moral, não pode dar exemplo. Jesus, o tempo inteiro, fala sobre isso. Vocês têm que fazer, vocês têm que ser. Vós sois deuses, né? Se Jesus fizesse uma coisa que... falasse uma coisa que ele não fizesse, ele não tinha condição moral para poder. Mas ele era Jesus. Né? Então, ele está pedindo para que nós também sigamos nessa mesma situação. A outra explicação da cura junto ao lago e a da segunda multiplicação, vamos deixar para a próxima semana, já são 10 para as 2? A gente já leu isso também. Né? Não, a gente está lendo, a gente já leu, outras passagens similares. A multiplicação dos pães é a segunda aqui, né? Muita gente não sabe, mas teve uma outra segunda multiplicação. O Edson, você quer complementar com alguma coisa dessa aqui para a gente poder fechar? Uma historinha, eu só alguma coisa? Pergunta, por que o patrão disse que eu tenho que falar? Falei, porque quando ela perguntou aquilo, eu ia fazer a mesma questão. Você conhece? É porque ele sempre que eu não sei essas coisas, eu falo, isso aqui me confundiu, achei que era uma coisa, eu não entendi nada, ficou assim, apagado. Aí a gente faz um fórum, isso, entendeu? Eu queria falar isso aqui. Aí a gente fala assim, olha só, isso aqui não tá não claro pra mim, não. Não necessariamente que eu tenha uma resposta. Não. Fica claro. É pra você contribuir. Processo obsessivo também acontece, de encarnado pra encarnado. Deixa só, eu vou citar aqui, mano, antes da gente começar... Deixa eu olhar o relógio. Dá tempo, dá tempo. Nós estamos lendo agora o livro da Alcione, Renúncia. Ah, o Renúncia, né? E o título do início do nosso estudo foi Renúncia, no livro. É uma história belíssima, ele né? Ele viu ali, falou de renúncia. Foi você, Tadeuzinho? Tem uma mensagem lá, depois eu vou passar para vocês a mensagem do Espírito, que quando a Alcione se... Ela fala assim, ó, vou voltar para auxiliar o Polos naquela jornada difícil. E um espírito que era o mentor dela fala assim, tem certeza disso? E ele ali discorre sobre as impressões que planeta Terra, uma vez estando na Terra, nós somos envolvidos, influenciados, que é uma coisa impressionante. Nós passamos na semana passada a psicografia a de 1934, se eu não estou enganado. A carta, né? Você sabe que a Ivone fechou, a Sueli fechou com aquela... Os 500 da Galileia, é o fechamento do seminário dela. Lindo, lindo, lindo. Isso. Lindo, lindo, lindo. E essa carta de João... que a gente estudou aqui também. É. Ele diz exatamente da água, que a terra não tem toda a água que dê sedenta. Então, gente, olha só, isso é importante. E eu fui lembrar disso quando eu li esse texto hoje de manhã. Mas deixa eu citar primeiro o que a Kelsione falou lá no livro, depois, quem quiser ler o livro, ela diz uma coisa. Para a gente entender, primeiro, o que, que é isso aqui? A gente tem que ter a noção do que é esse livro. Esse livro é o quê? Ele é bonito, tem a capa marronzinho, tal, é o Novo Testamento, fala de um Nazareno que andou por aí. É isso? Não é isso. Se a gente está por esse viés, a gente vai ter dificuldade de entender. É uma historinha, né? É, não, que fala que historicamente é maravilhoso. Eu sempre fico, eu bebo nas águas quando o Cosme entra na questão da histórica da passagem, é interessante tudo isso. Até para a gente situar a postura da irmãzinha. Mas quando eu li, eu falei o seguinte, o que, que é a migalha? Uhum. O que, que é a migalha? Pessoal. Não. O que, que é a migalha, o patrão? Patrão já discorreu já sobre isso? É a menor partícula. Menor partícula, tá. Já me explicou isso. A menor partícula do pão é migalha. Isso. O pão, vamos dizer assim, quando Jesus fala, não posso dar o pão, que é dos filhos para os cães. É. Aí a moça falou, poxa, mas os cães também comem as migalhas. É. Jesus falou, eu sou o pão. Ou seja, o alimento. É. Você quer abundância, minha filha. Não posso atender. Era o seis, senhor. Tu me dá do menor. Ela falou que o senhor minha necessidade pode nem ser. Olha só, eu quero o mínimo, senhor. Eu me contento com o mínimo. Já me alimenta. Satisfaz o teu mínimo. Jesus falou assim, meu Deus do céu. Essa crença ninguém tem. Nós estamos sempre nas nossas preces pedindo. A gente sempre cita aqui, nós somos eternos pedintes. É. Nós somos, se nós olharmos para trás de nós e para os lados, nós somos agraciados com muito. Ontem, o companheiro espiritual falou exatamente isso. Nós entramos num estado de tristeza. Você está triste por quê? Está triste por quê, meu filho? Eu falei, tá vendo, mãe? Estou vendo você ser abençoado com possibilidade de trabalho. Você está reclamando de quê? Está passando fome? Está desempregado? Está um relento? Isso são, como ela diz, olhai os teus campos. Neles nascem lírios. Só que você quer um campo. Você quer uma loja de flores. É a nossa necessidade. Poucos são aqueles que se contentam com o mínimo que Deus nos dá. Essa irmã era isso. Para ela, o mínimo que o Senhor pudesse dar a ela, satisfazia ela. Porque ela não tinha nada. Gente, olha só, o Cosme comentou, com certeza essa irmã, em algum momento, nós temos aí a impressão lá da Joana de Cusa, que era exatamente assim. Em algum momento a gente quer sanar nossas dores. A gente procura um monte de caminho. Quando a esperança não tem mais para onde ir, a gente bate na porta de Deus. A gente só lembra quando a gente já esgotou todas as expectativas. O dinheiro, opa, o dinheiro é a primeira coisa que vem. Eu posso pagar os melhores médicos. Caramba! Aí quando a doença está naquele prazo incurável, eu oro e peço, Senhor, cura minha filha, pelo amor de Deus. É da boca para fora. Por isso que Jesus, olha só, galera, ele não ignorou essa irmã. Uhum. Ele tentou extrair o melhor dela. Quem é que mandou? Senhor, manda essa mulher embora, tá enchendo o saco. Caraca, senhor, aqui. Jesus estava tranquilo, andando, ouvindo ela falar. Ele é assim, ele não responde de pronto. Vocês podem ver em qualquer passagem. Está arriscando na areia, está lendo gritando. E aí, como é que é? Vai acusar essa mulher? Ele está aqui. Apedrejar. Aí ele olha, tá aquela carinha dele. Quando levanta, amigo. Derruba todo mundo. Cresce. Cresce diante de você. E olha só, dizem os historiadores que Jesus é mediano, até mais baixo que eu, tadinho. Mas cresce. Aí chega para se apresenta a nós e a gente faz assim, né? Fica com vergonha. Poxa, mestre, me dá um pouquinho. Isso para mim é humildade. Isso é a capacidade de querer o que Deus tem para te dar. Mesmo que seja uma migalha. Mesmo que seja uma migalha. E depois a gente vai comentar sobre o texto, a impossibilidade de nós nunca vemos as nossas possibilidades, né? não, eu não posso fazer isso. Aí Jesus não pergunta, vem cá, eu quero saber o que você não tem. Eu quero saber o que você tem. Me apresenta aqui o que você tem. Ah, meu filho, isso aqui você faz muito. Alimenta aquela multidão faminta. Nós não conseguimos isso. A gente está sempre dizendo, procurando. Senhor, eu não tenho R$1 milhão para ser um bom caridoso. Estou preocupado com isso. E os 50 centavos que você tem no bolso? O que você faz com isso? Essa é a minha visão do texto. E vamos sempre lembrar. Quando falou sobre a possessão, sobre julgação, nós já vimos isso muito, não é bonito. Hoje mesmo de manhã nós íamos mandar um texto, mas a irmãzinha parecia uma árvore de Natal, passando por nós, magra, uma faixa preta. Aquilo é um ser, né? Aquilo é alguma coisa. Os irmãozinhos pendurados ainda lá, gritando. Tal. Essa subjugação se dá quando eu concordo com o companheiro. Dentro da minha consciência, quem quiser saber, está lá o livro da Ivone. Vocês podem ler lá. Eu acho que é... Isso aqui é da mediunidade, eu vou trazer para vocês. O companheiro concorda com a ação pertinaz do companheiro. Não, só. Eu dou razão a ele. Porque em algum momento eu fui prejudicial a esse companheiro. Isso no inconsciente, tá, gente? Aí vem o irmão e ela permite que ele assome o seu corpo físico. Com consentimento, porque não existe lei nenhuma no universo que quebra o livre-arbítrio. Não existe. Não existe. Vocês podem viver 1 bilhão de anos e para todos os mundos desse universo. Essa lei, ela não é quebrada, porque é determinação de Deus. Se existe uma coisa que Deus deu a nós por nos amar muito, a primeira é que você é dono do seu nariz. E o segundo é que você vai viver para sempre. Ou seja, cuidado com o que você vai fazer com a sua liberdade. É isso que ele está dizendo. Vai vir para sempre, filhinho. Então, o que você fizer aqui, se você quiser grampear a tua mão... Responde por isso. Você vai ter que colher. É semeadura. O tempo todo Jesus está falando de semeadura. Depois a gente vai falar, dentro da visão física, desse negócio da gente estar no movimento, aí de repente você para, quer mudar, ou seja, está a 100 km. Aí você de repente cai para 40, de repente. O que é que acontece com o teu corpo? Você sofre, ou seja... A inércia se opõe ao movimento novo. Resistência. Resistência. Então, às vezes, nós somos resistentes à mudança por conta disso. É uma lei da física. E é uma lei espiritual também, porque não existe o Deus da física e o Deus do espírito. Só existe um Deus. E ele tudo criou na unidade. Está lá, primeira questão, capítulo do Livro dos Espíritos. Único. E tem o Deus da física, o Deus do espírito, Deus do assunto, não existe isso. Então, quando nós lemos, eu falei, gente, exatamente isso que eu não faço. Eu não aceito que é menor. Eu quero um banquete. Quero uma mesa farta. Eu não quero a sopa rala ou feijão com água. Eu quero algo, como você falou, arroz integral. Comida com chitake. Por isso é o nosso entendimento. Boa resposta, né, André? Conseguiu, né? Satisfeito. Acho que agora vocês também. Obrigada. Gente, vamos sempre lembrar, eu não citei aqui, o que Alcione nos pediu para vivenciar, para entender o Evangelho. Está lá, depois que vocês começarem a ler o livro, vocês vão entender. Ela diz o seguinte, para você vivenciar, para você entender o que está aqui, primeira coisa, analisar o Evangelho. Exatamente isso. Ver os contextos, a época, a definição das pessoas. Segundo, medita. Gente, eu sei que é gostoso o WhatsApp, eu sei que é maravilhoso ficar lá no Face. Hoje em dia eu falo, gente, a sociedade daqui a 100 anos vai ter um dedo só. Não precisa fazer mais nada. É só dedo, é só dedo. Não precisa fazer mais nada. Ou então são esses dois. É assim. Assim, você vai isso. Você vai entrar no metrô? A sociedade humana vai ser isso aqui. Não vai falar mais. Vai ser um. Vai cair alguém e ninguém vai perceber. Celular da Clara é ruim, porque não pega. Vai ser um. Da Clara não tem sinal. Então, vamos usar o Evangelho como nosso. Ontem eu levei um puxão de orelha por conta desse negócio da gente estar da distração eletrônica. Como ele falou, meu filho. Os livros estão aí para serem consumidos, não pelo tempo. Porque o que está na minha estante já está virando pó. Olha só. Yeah. Releia. pega o que você já leu há 22 anos, ele citou o livro da Libertação, que fala do caso dos ovoides, lembrei aqui que companheirozinho ficam fazendo revezamento. Revezamento, mano. 7 por 24, bota lá o ovoide, agora tipo, bota outro ovoide do lado da irmãzinha, irmãzinha na cama lá, o ovoide com a monoideia conectada, eles fazem a conexão e fica no pensamento. Eu acho esse livro pesado. Discredo, vou ler. Livro pesado. Nossa. Ah, mas eu vou fazer a história. É a história. Assim que é bom. Mas é isso que acontece. Então, outra frase que ela, para finalizar, vivencia. Gente, vivenciar o evangelho é a nossa parte mais difícil. A gente pode analisar. É mais difícil, né? É, a gente pode analisar. A gente pode meditar sobre ele, achar ele lindo, se emocionar, chorar, mas vivenciar, aí vem a dificuldade. Eu até fiz aqui um exercício, que eu quase falei sobre perdão, e um companheiro espiritual já tinha dito isso pra gente. Faz a visualização da pessoa que você tem mais dificuldade. Aí, isso aqui é pesado, meu Deus. Faz a visualização da pessoa. Calma, isso aí é. Isso aí, ó. Isso é leite materno. Calma, então leite materno. Faz a visualização faz assim, o dedinho. Da pessoa que você mais tem dificuldade. Não interessa quem seja. Agora você está de frente para essa pessoa. Diga, eu te amo. Abrace-a e entregue-lhe flores. Ainda não. Quando for possível, esses três passos, como Emmanuel diz. Mais algumas encarnações, filho. A inércia. A inércia tenta ser preguiçosa. É um conceito não, de Newton, gente. Não, a inércia é preguiçosa, porque paciência, quando tá parado, não quer sair do lugar. Porque por isso que faz assim. Não, e quando tá se movendo, não quer parar. Tá. Por isso que faz assim. Não a inércia é preguiçosa. Ela resiste ao movimento. E esse movimento a gente tem resistindo há 2000 anos. Não acredito que ninguém nessa sala não estava presente lá. Vou dizer mais. Você não disse que a gente é criança. Queremos Barrabás. Queremos Barrabás. Olha, 2h05, vamos fazer rapidinho a radiação, o prece desencarnado, né? E a prece final de agradecimento. Acho que radiação sou eu, né? Não, a radiação dele, ele não é o desencarnado? Eu faço a radiação, o Edson faz a... Esse aqui encarnado? É gente morta. Que bom. Gente, gente morta. Botou ela, botou o nome do meu. Botou. Rápido. No... É desencarnado, né, tá dela. Ai. Vamos elevar os nossos pensamentos, abrir os nossos corações, deixar que essa espiritualidade amiga, benfazeja, que aqui se encontra, nos orientando, nos inspirando para esse estudo. Amigo Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade santa e bendita do estudo da Boa Nova. Queremos agradecer por esse encontro com todos esses nossos amigos, amigos esses do plano espiritual e do plano material. E queremos, Senhor, no uníssono, rogar a sua proteção, a sua misericórdia para todos nós, principalmente para os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos prontos-socorros, nos leprosários, nas casas de cuidados para a criança e para o idoso, dos nossos irmãos que se encontram na rua, nas ruas, dos nossos irmãos que estão vagando, Senhor, sem um destino. Que a falange amiga, que a falange protetora dos seus abnegados trabalhadores, Senhor, possam direcionar a todos esses irmãos para os locais do esclarecimento, do conforto e do amparo, Senhor. Pedimos pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos desafetos, Senhor, pois somos todos espíritos imperfeitos à procura da nossa elevação moral, da nossa elevação espiritual. Em particular, Senhor, rogamos para os seguintes irmãos: Cristiano, Flávia Andréa, Mona Lisa Tinoco, Maria Eduarda, Flávia Regina, Theo Cavalcante, Marcos Vinícius, Joyce Nóbrega, Valdomiro, Francine, Maria Clara, Edson Mesquita, Maristela, Rafael Araújo, Eunice Borges, Idalina Borges, Antônio Dantas e todos aqueles irmãos, Senhor, que não tem quem peça por eles. Que esses abnegados trabalhadores possam direcionar a todos esses irmãos o amparo, o conforto e principalmente, Senhor, a centelha do vosso amor que possa sedimentar esses corações. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Mestre amigo, inicialmente agradecemos a oportunidade de estarmos aqui presentes em teu nome, mestre querido, aprendendo um pouco mais sobre nós mesmos, trabalhando essas dificuldades, Senhor, que nos impedem um relacionamento mais harmonioso e feliz com os nossos semelhantes e com o mundo que nos cerca. Sabemos, mestre amigo, que ninguém está isento do teu auxílio e do teu amparo, mas como eternos pedintes que somos, rogamos, Senhor, que estenda as tuas energias de amor, paz e misericórdia aos corações que já se encontram na pátria espiritual, aqueles que partiram, Senhor, de forma precipitada. Em especial, Senhor, para os nomes listados em nosso caderno: Márcia, Gabriel, Vinícius, Irani, Palmira, Laureano, Jerônimo, Jerônimo Gomes, Neto, Arlete, Djamira, Madalena, Bruno, Antônio José, Fernando Ribeiro, Alberto Correia, Cora Ribeiro, Adriana Tomás. Bem como todos aqueles, Senhor, Anadir Pereira Guimarães e Caroline Pereira Guimarães. Envolva-os todos, Senhor, no teu carinho, na tua paz, na tua misericórdia, aqueles que vivem em nossos pensamentos, aqueles que habitam os nossos corações. Sejam todos, Senhor. Estejam todos, mestre amigo, envolvidos na tua energia de paz, de amor e de equilíbrio. Graças a Deus. Amém. E assim, Senhor Jesus, meio com a vida do Galileu, agradecemos. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos novamente, de obtermos, através das tuas palavras, as mudanças necessárias para a nossa evolução e, principalmente, Senhor, que tenhamos propósito de mudarmos. Esteja conosco, Senhor, nos dando força, nos apoiando, a todos que aqui se encontram e aos que não puderam vir. Protege a nossa família, o nosso trabalho, os nossos amigos, protege o nosso estado, protege o nosso país. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Que assim seja. Agradecendo a todos os nossos amigos espirituais, os nossos guias, aos coordenadores desse estudo, e que nós possamos ter uma tarde repleta de paz, de harmonia e muita tranquilidade. E um resto de semana também com muita paz. Vamos na paz e na ambiência que nós aqui recebemos desses nossos trabalhadores tão queridos. E que nós possamos dividir essas benesses com todos aqueles que encontrarmos daqui por diante. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Tem parece umas pegadinhas, né? O Evangelho tem pegadinhas boas, né? Não, mas eu acho que a reflexão, o papo, a conversa, que a gente vai extraindo um monte de coisa. Aqui, ó. E é diferente quando você estuda assim. É. Cada um acaba. Sozinho? Quem é esse? É pra cá, pro caderninho. O caderninho? É porque o caderninho tá sem caneta. Tá bom. É que a caneta quebrou.